olha, se você não me ama, então não me ligue. DJ Daniel Vídeos de São Francisco, Minas Gerais. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno. Reclamava do meu dominó, queria que eu saísse só, me cobrava o que ela não foi, e por trás me fazia de boa. Deprimi demais, eu quase morro. Sim, eu fiz 51 de soro, não me enforquei por muito pouco, enrolei papel higiênico no pescoço. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Não fico me fazendo queixa, não faça como as outras já têm feito. Minha vida é sofrendo por causa de uma mulher bandida. Já teve noite que deu querer beber veneno. Querer beber veneno. Olha, se você não...